pude adorar chegou. Vamos juntos flutuar. E nesse problema da cabeça e vem. Vem louvar. O tempo de adorar chegou. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Tira esse problema da cabeça e vem. Não vai adiantar você se preocupar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. O Senhor Jesus te ama e te quer bem. Ele tem uma bênção pra te entregar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Manda esta depressão embora. Olha só, manda lá pra rua, manda pra lá, manda pra lá. Vem comigo. Aleluia. Manda pra rua, não manda pra cá, não. Teve gente que mandou pra cá. Manda esta depressão embora. Ponha a derrota lá pra fora. Canta, pois quem canta o mal espanta. Se confia, então descansa. O segredo é acreditar e se alegrar. Segura na mão do teu irmão, por favor. Segura na mão do teu irmão. Se você estiver do lado de alguém com mais de 20 anos, pergunte assim: será que a senhora vai aguentar? O senhor vai aguentar com isso? Será que o senhor vai suportar? Dá uma sacudida nele assim, ó. Diga assim: é noite do ferrugem embora. Sacode a mão dele assim: é noite do ferrugem embora. Segura na mão dele, não solta não, viu? Canta, pois quem canta o mal espanta. Se confia, então descansa. O segredo é acreditar e se alegrar. Tira esse crente enferrujado do chão. Vai, vai. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos por doar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos por doar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Se alegre agora todos juntos. Glória, glória, glória, glória, glória, glória. Se alegre agora, meu irmão, vai dando glória, glória. Vai dando glória. Coloca as duas mãos pra cima, as duas mãos pra cima. Bate uma na outra, vai. Volta no contrabaixo. Percussão e você vai. O tempo. Tira esse problema da cabeça e vem. Tira esse problema da cabeça e vem. Oh, não. O Senhor Jesus te ama e te quer bem. Ele tem uma bênção pra te entregar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Manda esta depressão embora. Ponha a derrota lá pra fora. Canta, pois quem canta o mal. Segura na mão do teu irmão, vai. Segura na mão desse crente que tá do seu lado. Agora ajuda ele a pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos flutuar. Esse problema na cabeça e louvar. Se alegre agora, todos juntos dando glória. Glória, glória. Se alegre agora, meu irmão vai dando.